som guder og kjenner. Chegou, estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho, o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nas nações, profetizando vidas nas nações. Dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério, nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho, arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nas nações, profetizando vidas nas nações. Nações, profetizando vidas nações.